Tranquiliza sua alma. Leve a vida com um pouco mais de calma. Deixe que o instinto mais puro te mostre o caminho. Quem tem fé sabe que não está sozinho. Que não está sozinho. Que não está sozinho. Põe a fé no seu caminho. Escute o que diz a sua alma. Leve a vida com um pouco mais de calma. Deixe que o instinto mais puro te mostre o caminho. Quem tem fé sabe que não está sozinho. Que não está sozinho. Você não está sozinho. Põe a fé no seu caminho. Quando seus olhos refletem o pôr do sol, é quando você para pra ver e apreciar o universo. E quando seus olhos refletem o pôr do sol, é quando você para pra refletir sobre o que é certo. O melhor da vida é a sensação de paz e amor. O melhor da vida, um dia só pra vadiar. O melhor da vida é a sensação de paz e amor. O melhor da vida, um dia só pra vadiar. Só pra vadiar. Só pra vadiar. Só pra vadiar. Só pra vadiar. Simplicidade traz conceito, pura coletividade. Eu represento a minha cidade com responsa e orgulho. Sim, herói eu nunca fui, mas eu nunca vacilei. Se nunca vacilei, não é agora que vai ser. Cansado de esperar, eu fui e fiz acontecer. De vagabundo a gerador de empregos. Pode crer, que é assim que tem que ser. Pra nossa vida melhorar, o povo tem que parar de sofrer. Obstinação e pensamento forte, essa base de um guerreiro de estilo nobre. Eu digo paz, evolução para o meu povo pobre. Pensamento coletivo que aqui explode. Filho de guerreiro, a família vem primeiro. A rua me educou e me formou o verdadeiro. Eu vou que vou, com fé, vou com determinação. Sangue nos olhos do caminho da evolução. O melhor da vida é a sensação de paz e amor. O melhor da vida, um dia só pra vadiar. O melhor da vida é a sensação de paz e amor. O melhor da vida, um dia só pra vadiar. Só pra vadiar. Só pra vadiar. Oh, yeah. Só pra vadiar. Só pra vadiar. Quanta coisa boa você aprendeu. Você fez sua parte e tudo aconteceu. Charlie Brown. Só pra vadiar. Só pra vadiar. Só pra vadiar. Só pra vadiar. Só pra vadiar.